这个那再晚。保安七三四一负责一下。来了顾客。 bom dia, o 973 da Gol. Trabalhar muito, poderia coordenar com o centro Recife da Prodibrip para o Gol 973?